Na roda, o Avianca Lima 390, 7203. Mike Romeu November. Chame. Informação de violência, chame Ilhéus 20, Lisma 1. Tem frequência livre, Mike Romeu November. Excelente, meu querido. Tchau. Vê se mantém o 080. Conseguindo a descida, tá 3144. Se aproximando do campo, tá prosseguindo pro setor norte, tá vindo do sul pro norte. Afirma, tá no setor noroeste, totalmente visual e fora da chuva, Mike Vitoral. Gente, sem interferir com o 0, Mike Romeu, Mike Vitoral. Sem interferir grato, Alfa. Com alguns outros detalhes. Direita, 3805, informa o tráfego mantendo sobrevoo à esquerda, no setor norte, né, 500 pés, um helicóptero não interfere com sua decolagem. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 169. Livre decolagem. Rota 3805, sobrevoo tráfego. Está autorizado para seguir visual especial para Salvador, descida para altitude de tráfego de 1.500 pés, altímetro no 013, informe visual com o campo na seada. Os Movemba? A degradação da meteorologia em Salvador, a torre acabou de atualizar informações, teto de 1.000 pés. Visibilidade de 2 mil metros. Grande abraço. Lima Quilo Bravo, vou direto do Montes Claros. Agora está a fachada 60 milhas de Salvador, mantenha 120. Serviço radar encerrado. E chame o controle de 120 desse 1. Azul 4422? Mais escuta, possível. Chame a torre 1895. Obrigado. Controle, boa tarde, eu tô 3805. Chame a torre 1895, Azul 4422. O 4422, me informa pista molhada, chuva de leve. Não, chuva leve, seu Vitor, valeu. Obrigado, 4422. É? Tá. Tá visual. Autoriza já direto o Sambo? Pós 2000 Sambo, 3805. Meu Sambo. 3144, desça para 2000 pés, livre elétrico, cabeceira 1-0, chama estabilizado. Mais informação estabilizada, 3144. Recurso no Avendor, a aeronave e tripulação são homologados e habilitados instrumentos? Sim, então. Agora, cruzando a radial 304 de Salvador, afastado 24 milhas, está em contato o radar. Vê se mantém a. Estou notificado a partir de agora 1645, possível regras de voo, instrumentos, vê se mantém a 4 mil pés, aguarde vetoração para a final do ILS XV, cabeceira 1-0. Novembro, deve ser 4 mil, aguardando a produção. Temativo, altímetro em Salvador 1-0-3. Cozulo Novembro. Agora início de vetoração para o final LS X-Ray, cabeceira 1-0, curva à direita para o 1-4-5, desça para 2 mil pés. Última tem Salvador 1-0-1-3, livre ILS X-Ray, cabeceira 1-0, chama estabilizado. Novembro deve ser para 2000, voando na Pro 1-4-0, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray, cabeceira 1-0. Delta 3805, desvio à esquerda, 20 milhas. Está livre. Desvio, sim. 3144. Oi. Já estabilizando? Não. Na Torre de Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 095. Avistou com 1000 pés, azul 442. Sim. Torre Altan 3144, estabilizado X-Ray 210. Da 3144, continue a aproximação, aguarde direção de pouso. Chove leve sobre o campo, pista molhada. O aeronave que pousou avistou com 1000 pés, aproximadamente. Reporte visual, um ajuste 1013. Certo. Desça para 3 mil pés, ajuste no 013. Ainda permanece nos desvios? Tá voando a banda agora. Desce para 3 mil, então, 3204. Estimativa totalizada até 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, 304. Boa tarde, Gol 964, acione identificação, dessa via chegada ao Med 1 para o nível de voo 050. Altímetro no 0 ou no 3? No 0 no 3, e a Med 1 para 044 visual? Afirmo. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10 nós, pista molhada. Certo. Delta 3144, solo aos 50, livre à direita e chame sol 921 décima 1. Direita 211. Vai voar a Flor de Tok agora para desviar. Flor de Tok, está autorizado. E descida para 3000, 3804. 3804, calibre da restrição de toque? Afirmativo, calibre da restrição, estão canceladas as restrições de toque. Autorizado a descer até 3.000 pés. Obrigado, desce até 3.000, está 3.000 pés. O Zulu 9M estabilizou no localizador? Afirmativo, senhor, estabilizado. Autorizado, sinal LF, chame a torre, Salvador, frequência 18, decimal 95. 295 para a torre, November. Chame o centro do Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8, então 3805. 1251, 1, e eu alternado? 123, decimal 8. 25238, vai passar por cima, nós vamos manter a proa mais 20 milhas, aí sim, vamos poder cruzar a esquerda. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, 1885, boa tarde, a sua identificação. Mantenha a proa de Alagoinhas, reporte da descida. O altímetro 1013. Vai interceptar a chegada bom fim em Alagoinhas. Paciente, já está no ideal descida, gol 885. Para 4.000 pés, o gol no 885. 4.000, gol 885. Quantidade de bom, está presente? Mantenha a proa de Alagoinhas para a frequência meta, o 885. Ah, não tem problema, é uma testa, então 2230, ponto de espera pronto. Passarela 2230, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2230. Tá 3804. 3804, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado em LS, tá 3804. Papacango Astro 1 November, solo ao 55, libere à direita, taxi via... Libere à direita, chama o Sol Salvador, 121, decimal 1, é pro 1 November. Passaredo 2230, autorizado decolagem, 0, o vento 150 graus, 099. Autorizado decolagem para Passaredo 2230. Papá, papá, Mike Vitor Alfa, é a torre? Escuta, Mike Vitor Alfa. Confirme quanto tempo para manter o setor? Definido, está coordenado com a emissora, eles estão pedindo para permanecer no local, Mike Vitor Alfa. ILS, reporte no localizador estabilizado, ajuste de altímetro no 013, Número 2, na aproximação, 964. Alfa, agradece a colaboração. 2017, ok? 2 ETAP, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS. Ajuste número 1 no 3. Número 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado, gol 964. 2230, decolou ao 57, chama o controle de Salvador, 119, decimal 8. 119, decimal 8, passageiro 2230. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Passaria do 2230, boa tarde. 2230, decolado de Salvador. No perfil da Arbor 1, Alfa, Arbor 1, transição. Elefa. E passaria 2230, contato radar na decolagem. Suba via saída Arbor 1 para o nível 180. Acione o código transponder 5023, passaria do 2230. 5023-2230. 3804, interceptou o localizador, observando aqui que está ligeiramente à esquerda do localizador. Interceptou agora, senhor. Ruta 3804 estabilizado. Uma milha para o Índia Serra, hoje agora é 198 decimal 95, só autorizado sinal LS. Ruta 3804. Copiou? Só 3804, copiou o controle? Torre Salvador, boa tarde, Altan 3804, final estabilizado. Então 3804, reporte quando visual com campo, ajuste altímetro 1-0, 1-3, para informação, a última aeronave avistou a 1000 pés. A gente reportará visual, tá? 3204. 2-3-0. Prossiga 2-2-3-0. Se possível, manter a proa 2-3-0 por 0,5 milhas, devido a formações. 2-3-0 por 5 milhas? 3 milhas, senhor Zadar. Ok. Está livre de desvios? É, tem condições de voar na proa de Elefa? O 2-3-0? Ciente. É, proa de Elefa após o desvio. Afirmativo. Após o desvio, vai ter condições de voar a Elefa? Afirmativo, 2-3-0. Então, após o desvio, está livre a proa de Elefa. Em atenção, nível 180, passaria do 2-2-3-0. Após desvios, Elefa 180-2230. Turno novembro autorizado o cruzamento da 1735, prossegue para Pá até o POT 5. Estabilizado LS, 9964. 9 964, autorizado final ILS, agora torre 1 no 8, decimal 95, Gol 964. Paulo 02, Iberê primeira direita, chamo Paulo Salvador, no 21, decimal 1. 21, 1 ao livrar, obrigado, boa tarde. Oi Salvador, boa tarde, Gol 964, na aproximação final. Gol 964, boa tarde, ajuste o altímetro 10 no 3, continua a aproximação, reporte com visual com campo. Gente, 10 13, reporte visual com campo, Gol 964. Gol 964, apenas para informação, a última aeronave pousou e só 1000 pés. Gente, Gol 964. Autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte localizador estabilizado, no 85. Gol 964, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, o vento 180 graus, 10, nós à esquerda, na perna do vento, pistão 0, o Romeu 44, 510, sem interferência. Gol 964. Gol 964, solo 06, libera a direita e chame o solo Salvador no 21, decimal 1. Lembrando 2115, gol no 964, corrijo, 21-1. Feira de Santa. Certo, 080, vai chamar para o cancelamento e fala que o caminho de a direita para evitar informações. Gente, está livre dos desvios, não há tráfego. Do conhecimento deste controle para informá-lo. Azul 2760. 154, acione identificação dessa via, chegada Bom Médio 1, nível de voo 050. Ajuste altímetro no 013. Então, 3154. Esquerda, proa 040 por 40 milhas, 3154. Alívio desvios, reporte no término, com proa de etapa. Passaredo 2230, após os desvios, foi autorizada a proa de conquista. Passaredo 2230. 2230, após os desvios, proa de conquista. Boa noite, 85, estabilizado na 885, 3 milhas para o Índia Serra, torre 1-8-95, autorizado na LS, 1-8-85. 1895, obrigado. 1885, ajuste altímetro 1903, chuva leve sobre o campo, reporte avistando, última aeronave avistou a 1000 pés. Informação de tráfego, à esquerda no setor norte, a 500 pés, um Romeu 44 sem interferência. Boa noite, 85. Reporte visual com campo, o gol 1885. Ah, positivo, vai reportar. Gol 1885, tráfego avistado, ele dá posto pistola 0, vento 190 graus, 109. Livre posto pistola 0, gol 1885. Senhor Salvador, boa tarde, sobre 560. 3560, boa tarde, acione identificação, ciente de seus desvios, está autorizado a descida até nível de voo 080, altímetro em Salvador no 013. Senhor, que descida para 080, identificou, está 3560, ajuste? 13. Ajuste no 013. 013, obrigado. Então, traga sua posição 11 horas, 1,62 milhas, corrigindo, 1,5 milhas, rumo norte, passando nível de voo 130, é depois da companhia. O gol só 3560. Zero, usar adesivos, continuo sem ter tráfego no setor de conhecimento e de controle. Você já está visual com o aeródromo de João do Val Carneiro? Não, ainda não. Tenho contato visual com o solo, está prosseguindo a descida apenas. Sim, tinha voz quanto visual? O 2760. O 3560 está autorizado a proa de ITAP. 3560. Poderia informar a indicada? Está redução do 3560 para 309, onde estava? Ok, iniciei a redução para 250 nós, 2509, 3560, tem um tráfego adicional, sua posição 2 horas, 28 milhas, também comprou a de Pomed, passando em nível de voo no 30, um Boeing 737. Azul 2760 plano modificado aos 1715, prossegue agora em descida em condições visuais, sem tráfego a reportar no setor, para a coordenação 2345, 2760, boa tarde. Boa tarde, obrigado, obrigado. Zona 54, está presente, vou ir na proa de toque, por gentileza, proa de toque. A proa ideal é a 065, 065 o limite localizador. Proa 065, podia confirmar a posição? Toque, tango, antes daquilo eco, da chegada a man. Vai em operação radar na Proa 065, proa 065, o limite localizador. 3154, qual a indicada? 2109. Sente, ao passar o nível 100, vai reduzir para 2109. Passar uma terra 2109, 2208, controle. Prossiga, 08. Tudo de operação agora, curva à direita, proa 050, desça para 2.000 pés, o ajuste de altímetro no 013, nesta proa intercepta o localizador, 2008. Curva direita 050, desce a 2.000 pés, e nesta proa intercepta o lock, 2.000 pés. Proa 3560, está autorizado a descida até o nível 060. Saludo, 2230, chame agora o Petro Recife, frequência 125, corrigindo 1288 ao TN 1260, passaria do 2230. 1288, 1260, passaria do 2230, volta mais. Atualmente estamos voando. Danilo Romeu Oscar, prossiga para Salvador. Kilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições individuais, Salvador operando instrumento, teto de 1000 pés com 2000 de visibilidade. Acione o código 0153, Kilo Romeu Oscar. Mantenha-se em condições visuais e aguarde. Mudança de regra, Kilo Romeu Oscar. O Otávio 3154, proa 075 para evitar formação, mantendo a mínima limpa. Gente, 075 de proa está autorizado, tá 3154. Nesta proa, intercepto o localizador? Afirmo, 3154. Deixa para 3000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, proa 3154. 3000 pés, 1164, está 3154. Controle Gol 1154, informação Yankee, está mantendo próximo 50, seguido nível. Gol 1164, acione identificação, está autorizado os desvios, reporte no término, está autorizado descida até o nível de voo 070. Descendo até o 070, a pressão seria manter essa proa até praticamente a interceptação do ILS. Outro autorizado, Gol 368, está presente. Ok, então está autorizado, Serra Vita 368, Gol 1164. Gol 368, Gol 1164, para 70. O Kilo Romeu Oscar poderia informar a procedência? Médio. Na 326, acione identificação. Na 326, contato radar, 64 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível de voo no 50, reporte no ponto ideal de descida. Foi pro de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. O ajuste em Salvador no 013, fecha na 63-2000. Início e descida até o nível de voo 080, 63-2000. Localizador, voo 2008. 2008, autorizado final ILS, chame agora a torre em Salvador, frequência 18-95. 1-8-9-5. 95, tá. 3560, redução velocidade para 1809, desça até 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3. 0 no 3, reduzindo 3560. Kilo Romeu Oscar, Salvador. Tranquilo. E plano modificado, 1722. Prossegue agora, só me confirmando, o senhor apresentou plano de voo completo junto à sala IS e tripulação e aeronave homologada de instrumentos? O senhor apresentou a sala de voo, suba para 2000 pés, o ajuste 1-0, 1-3, 2000 pés, o Kilo Romeu Oscar. Proa 040. Azul 714, maintain holding point runway 10. Maintain holding point runway 10, Azul 714. Quase estabilizado em ALS. 154, desça para 2000 pés, autorizado o sinal ALS, aguarde a transferência. Guarda. 3560, condições de voar na proa 020, interceptar o localizador nesta proa? Está com velocidade reduzida essa 3560. Afirmativo, tem condições de voar na proa 0, agora 025, interceptar nessa proa? Afirmativo, tem condições. Ok, Ok. Esquerda pro 025, limitado pelo localizador. Desça agora para 3 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, para 3560. 609, e para informação de tráfego no setor norte, norte da torre, um helicóptero Romeu 44 fazendo sobrevoo a 500 pés sem interferência. Sim, a gente vai acusar a distância. Mike Vitor Alfa, é a torre? Foi 1 no 8, 1095. 295, 315, 4. Papapá, Mike Vitor Alfa, Torre Salvador. Será a radial 300 de Salvador, informa que irá cruzar o localizador intencionalmente. Sim, Marcola, no busca da sua 300 de Salvador, quilômetro. Papapá, Mike Vitor Alfa, Torre. Papapá, Mike Vitor Alfa, está na vertical da linha verde. Está se afastando para através de buraquinho, vai manter a presente sem interferir com o final, com a saída da 1-0, cabeceira 2-8, Mike Litoral. Gente, devido às condições meteorológicas, não tenho mais contato visual com a aeronave, peço que prossiga para pouso no aeródromo. Estamos abaixando, está abaixo dos mínimos para helicóptero. Através de buraquinha, totalmente visual, para prosseguir para pouso, Mike Vitor Alfa. O Mike Vitor Alfa já não avista mais o aeródromo. Gente, mantém esse visual no setor norte, o Mike Vitor Alfa, mantendo-se a 500 pés, chama para o retorno, informa a aeronave arremetendo da pista 1-0, um Boeing da Gol. Paciente, Mike Vitor Alfa. O Gol 2008 confirmando a remetida devido a não avistamento? Afirmo, não avistamos nada. Estamos passando agora mil pés subindo em frente, Gol 2008. Gente, Gol 2008, prosseguindo, mantém a proa até 2 mil pés, informa à esquerda o helicóptero Romeu 44, 500 pés sem interferência, chame o controle Salvador, 1119.8. Centro do helicóptero subindo para 2 mil pés, trocando 98, Gol 2008. Através de buraquinho, está mantendo a estrada do corpo para não interferir com o eixo da pista, o Mike Literal. Precede da companhia, está com 130 de graus. Sobre onde é a terra? Já 3154, continua a aproximação, aguarde coordenação com o controle Salvador. Informa a retaguarda, uma outra aeronave da companhia. Gente, não prosseguindo a aproximação por enquanto, 3154, passando em terra. Gente, está 3154, informo chuva moderada, chuva forte sobre o campo. Reporte na DA ou avistando. Está 3154, ajuste de altímetro 1014. Conta na DA ou avistando, 1014, ajuste a 3154. Gente, que lua meógica. Agora curve à direita, proa 0100, que lua meógica. Qual é o vento da proa? Foi a torre. Escuta, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, mantenha-se em condições visuais do setor, informo que os mínimos para operação no aeródromo agora se encontram abaixo para os mínimos helicóptero. Reporte em condições visuais para prosseguir para o pouso, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa está mantendo através de buraquinho, totalmente em condições visuais, ainda não avista o aeródromo. Na primeira oportunidade se aproxima e informa o Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Repórter localizador 1164. Pode prosseguir a descida, cenário 3-6. B26 está autorizado até o 050. aeronaves que estão na escuta do controle, informo que três aeronaves já iniciaram o procedimento de arremetida, um teto de 500 pés, com 2 mil de visibilidade, o vento na cabeceira 1-0 está com 1-70 graus, com variação até 1-79. 1-54. Afirma. Canta 3154, autorizado todos. 1-0, vento 1-70 graus, 1-29. Rebrecoso, 3154. Canta 3560, continue a aproximação, reporte visual com o campo, ajuste altímetro 1-0 no 4, chuva forte sobre o campo, a última aeronave à frente pousando, avistou a 310. Afirmativo, 1-0 no 4, sente da chuva, Canta 3560. Reportará visual. 008, agora curve à esquerda com a proa 275, esquerda 275, limite da proa radial 300 do VOR Salvador, gol 2008. Esquerda 275, limite a radial 300, confirme 300 do Salvador, gol 2008. Afirmativo. Sou eu, 3154, informa que a chuva está bem na DA, após o toque chove fraco sobre a pista. Pista 3154, solo 30, liberando a pista, chama o solo no 21 decimal 9, corrigindo 219. É, com curva pela direita ou esquerda? Para a posição pelo curva esquerda. Pode ser com curva pela direita, a esquerda está comprometida. Posição de voar na proa 070, o 1164. É exatamente o quadrante que tem uma formação bem pesada, senhor. Estou curvando à esquerda pelo Fato Osso, mantendo 4.000? 4.000, mantenha 4.000 pés. Temos um tráfego já mantendo 2.000 e um bug da companhia que está prosseguindo para 3.000 pés sobre decoração, próximo a essa posição. Ô, senhor, está bem complicado esse meu setor à frente aqui, 10 milhas, viu, senhor? É, infelizmente a gente não tem informação dessas nuvens, o nome é 4. Rotativa melhora, está se aproximando do aeródromo pela estrada do Coco, Mike Vitor Alfa, afastado do eixo. Gente, o Mike Vitor Alfa mantendo a estrada do Coco, sem interferência com o eixo da pista, de decolagem da pista 1-0, reporte em condições visuais para pouso, confirmando pouso no aeródromo. Pouso no aeródromo, pátio 5, quando autorizado, e aguarda instruções, Mike Vitor Alfa. Gente, então prossiga na estrada do Coco, como perna do vento da pista 1-0, reporte visual com a pista 1-7, Mike Vitor Alfa. Quando o visual com 1-7, reportará a Alfa. Pista 3560, solo aos 32, libere primeira direita, chama o solo Salvador no 21-1. Direita 21-1, pista 3, pedra.